todas as manhãs os céus anunciam a glória de Deus. E o firmamento, ele é quem revela as obras de suas mãos. Ao romper da aurora, os raios solares nos enchem de paz. A estrela d'alva surge antes do sol e mostra o que Deus faz. Oh, que maravilha, nosso ser se enche de satisfação. Deus nos entregou toda essa riqueza por sua compaixão. Louvemos a Deus por ter nos provado seu infinito amor. Nós não merecemos, porém confiou-nos tão grande valor. Ao anoitecer, a terra iluminada por raios tão lindos, logo aparecem as lindas estrelas pra nos alegrar. Fico contemplando e sinto muita pena quando vou dormir. Seria tão bom passar a noite inteira meditando ali. Oh, que maravilha, nosso ser se enche de satisfação. Deus nos entregou toda essa riqueza por sua compaixão. Louvemos a Deus por ter nos provado seu infinito amor. Nós não merecemos, porém confiou-nos tão grande valor. Muito além do sol existe um lugar santo e glorioso que a mente humana jamais poderia tudo entender. Paraíso eterno, morada dos anjos e o trono de Deus. Também as moradas que Jesus um dia preparou para os seus. Oh, que maravilha, nosso ser se enche de satisfação. Deus nos entregou toda essa riqueza por sua compaixão. Louvemos a Deus por ter nos provado seu infinito amor. Nós não merecemos.